Galeão, confirme 086 a bordo. 86 a bordo, 588. Copiado 588, táxi aprovado, pátio índio até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, objetivo 5898. Pátio índio no 0 no 6, chamada 058. Sete, decolado 03, chame agora o controle Salvador em 120.8 e tenha um bom voo, senhor. Bom dia. Bom dia, web 5717, cruza 1500. Bom dia, web 5717, contato radar na decolagem, direto Leda. Direto Leda, ciente, autoriza liberação de velocidade abaixo de 100. Positivo, está livre. Obrigado. No 7, obrigado. Sete passa nível de voo 1970, Recife 13325, bom dia. 305, bom dia, 49. Objeto 5898 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento variável com 3 nós, agora 040 graus, ajuste no 0 no 6. Livre, 5797. 717, ciente, está livre, 340. 598, decolado aos 08. Chama agora o controle Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado. Blue Department Control, morning, Webjet 6898, dial departure, retransition. Webjet 5898, bom dia, contato radar, vigilância, direto posição Leda. Direto Leda, obrigado. No 7, passa nível de voo 170, chama centro Recife em 1-3325. 1-3325, bom dia. Bom dia, bom voo. Controle 5898 foi autorizado da EL. Salvador Web 5898 foi autorizado da EL. Não, foi autorizado Leda. Ah, muito obrigado. WebJet 5898, chame agora Centro Recife, frequência 13325, bom dia. 3325, bom dia. Tango Oscar, Zulu Alfa, direto Coral da Presidência. Q517, chegada bom, fechando para a descida, continente 1016. Q517, esse mantém 2000, 1016. dia, 1804. Sua identificação desce chegada Bonf para 3000, altimetro 1016. De Rio 5903, sua identificação desce via chegada a Mari para 5000 com 10 1000. 995, acione identificação, chegada bom, se desse mantenha 4000, altimento 1016. Chegou no 607, identifique desse, mantenha 5000, chegada bom, 1017. Então, 73, reautorizado 2000, livre LS, altímetro 1017, informe estabilizado. 2000, autorizado, procedimento com portaria estabilizada, é o Rio 5973, reautorizado 2000, livre ILS, informe estabilizado. 2000, é portaria estabilizada, Rio 5973.